seu vinho. Cadê a torcida do Paysandu aí? E a torcida do Clube do Remo? Bora começar! Bora começar! Sofrendo. E a nossa história? Eu sei que não tem fim. Então jura, bebê. O que que não deu? Não dá, né? DJ Silvinho. Fala pra mim, bebê! A mensagem: apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos, sinto muito mais que bom enquanto durou. Então liga aí, então diga. Liguei logo pra ele. Falei com meu amigo, ele não acreditou. Carabao. Contei da nossa vida, nossa história de amor. São amores. Aquela noite eu te esperei. 12h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. Você não pensava, né? Não pensei que um dia fosse te perder. E ela foi moleca. Errei em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Um grande abraço. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Não penses que vou ficar. Comprar um novo amor, estou cansada de sofrer. essa boca não. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Escuta aí! Do jeito que você fez. Então vem de mansinho! De mansinho, tento fugir de você. Ouço o som que vem me envolver. Cê sabe! Pensa em tudo que me falou. Você brincou com meu amor. E deixou só sofrendo demais. Você sabe, né? Saio à noite a procurar som do H de fogo. Esse som me fez, fez apaixonar. Apaixonou, né? Te encontrei e me apaixonei. Acreditei no seu olhar e me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. E agora? Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Pra relaxar, Silvinho! Eu tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti. Mas você só brincou. Pois é, né? Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Você vai negar? Eu não vou negar, que eu te amo. Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrer. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Vem a baixinha. Ela é do tipo que acaba uma família. Baixo encosta nela uma vez. E agora, bebê? Agora eu tô apaixonado. Olha onde eu entrei. Pega! Todo dia eu quero pegar ela. Não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Não consegui dormir pensando na lapada dela. Movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega. Se um dia eu disser, ainda mais. acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro mais. Tenta imaginar, não se mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor, só do Clã de Cama vai cantar. Com você. Então fica desse jeito aqui, ó. DJ Silvinho. Fala pra mim. Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava. Vamos ser a tropa dos 5 de Sus, do camarote 6. A saia da DJ Michel Buda, mim, lá de Guaraci. Subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Ciúme de. Peguei da Coba Junta na área. Bora, neguinho. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Chupei aquele. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Carabao. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Canta, meu amor. E a tristeza? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Carabao. Pensamentos, lindos momentos. Apavora o vento, sussurra seu nome. Que que tu precisa? Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Tarde, DJ Silvino. Quando você me quiser. E quando? Quando resolver me amar. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Meu parceiro Filé já por aqui com a gente também. Alô, Filé! Já lhe abri meu coração. Você me deixou. Hoje é tudo por conta do Morta. Com aquele olhar de quem não quer. De quem não vi. E quem manda é a bengola. Passo pretinho. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim. Toda manhã quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na. Eu sou teu fã. Eu sou seu fã. Você vê tudo que podia de você. Ela acreditou. Acreditou. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Uai! Minha prima Priscila e a Natália Buraquinho não vem com a gente. Curtindo o Carabao, meu Deus! Elas deram S. Eu aí no CD. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Dá até bom. No céu, minha louríssima! Eu quebraria ela lá do bom. Pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. Na fonte dos seus olhos. E um beijo. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Carabao. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Saudade. Me leva pro seu colo. Hoje ele tá na área. Pode me ninar. Pra cima, garoto. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira. Bora, Manu, pra cima! Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Meu parceiro Diego da GBI, o Charlie dos Fanatos também. Já por aqui com a gente, valeu! Já sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama muito, sol em noite de lua. E vem, vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Nossa amiga Vanessa do restaurante Sabor da Hora. Ela que é fã do Silvinho. Posso te apanhar. Então vem, como um passarinho. Vem me dar carinho. Vieram, moça, tá na área. Quero te amar. Doce mel. Escuta o que eu te falo. E vem. Henrique e a Gisele, o casal oficial. Vem me dar carinho. Quero te amar. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Carabao. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Bora, PH. Fico louco até só de pensar. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. E o que ela é? Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. E o que ela é, Doquinha? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Não vive não. Silvinho! Deixa! Amigo Luke da Estrela, oh, e a sua primeira dama, estou na área. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu pilu, por favor. Carabao. Quebra esse jeito. Carabao. Aristocrata. Venha me amar, ser minha cara. Oh. E se me baixo? Meu gato. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Passarinho e os passarinhos. Michele Uni, lá de Curuçá, isso na área. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem ela, sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, Bezerra Pop tá na área. Hoje ele não me enganou. Hora de ver ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer lá na Angostura, eu fiz pra você. E raia no meu coração. E então eu serei amor e o sereno, e o luar será você. Ardente de paixão que raia no meu coração. Errei com relação ao nosso amor. Ele só briga com seu sentimento. A Sheila Tadiba tá na área com a gente. Eu sei que te mal... Alô, Bruninha! Ela atravessou a cidade, Silvinho! Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo que me aceitar. DJ Silvinho vai tocando! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Tu me amas. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E quando? E quando? Superpúnico tá na área e é só loira. Eu te amo. Bora, ladrão, pra cima. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. E o telefone toca. Telefone toca. E você não. Quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Carabao. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maldou o dedo. Meu coração me deixa chorando sozinho em vão. E pega, pega, pega. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Silvinho, solta a pedrada. Eu vi hoje o céu nem o sol, as nuvens e chuva não trazem pra si. DJ Silvinho. Não a vi sorrir como só você faz, as nuvens de chuva não trazem prazer. Nos encantou, nos apaixonou. Vou esperar, é assim a noite vai e o dia vem pra você. Nossa amiga Joelma fazendo aniversário hoje aqui. Alô, Berdi! E o Magrão! Raio de luz que traz o brilho do amor. Carabao, o show que é sucesso em todo o Pará. Aqui atrás tem muita onda, mortadela. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Que faz? Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e eu sou o prazer. Você é fogo e eu sou o prazer. Gael e o Raiz na área. Aquele abraço aqui no Silvinho. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é... Nosso amigo Denis Construção, tá por aqui, um abraço para você. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só com um. Não peça não. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casada com ele, namorando com você. DJ Silvinho. Nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Pede a bênção. Deus abençoe nós e a nossa cura. E a gente vai com fé. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. E a vida? A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Genaro Silva lá da praça, do Cefã está na área. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um mel. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. É o grelo. Cinco da manhã. Desce meu coração, que só quer te... Vai fazer merda aí. Eu é entra em outra relação. DJ Silvinho. Tomasso! Aí você liga, sua bagunça me avisa. Isso cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Eu quero um 5 da manhã. 5 da manhã e eu aqui nessa. Vai! Trocando quem pensa porque não pensa. Trocando quem pensa porque não pensa. Nessa cama fazendo merda. Trocando quem pensa por quem não pensa. Trocando quem pensa por quem não pensa. Não me mande embora, não estás teu amante. E agora? Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Olha o bicho! Eu viro bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sás teu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vai comigo por bem ou por mal. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Quem é? Sou eu que trabalho e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro e sua comida. E a Ellen Brabo já tá na hora curtindo o Carabao. Um abraço pra ti. Isso eu quero e tenho direito de ter você, mulher safada, pra mim. A voz é emoção. Vai, menina. Chorando o gelo que você me deu. Achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou... E o que que ela é? Menina. Menina. Eu tô ficando com a sensação que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem e eu a estação. Menina, sou menina. E aí? Eu lembro, vejo blues e poesia. O sol na pele e você me lambia. E eu dizia, que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem e eu a estação. Menina, sou menina. Não mudei de cidade nem de telefone. Só escolhi ser feliz. É no mesmo? O mesmo endereço, o mesmo apartamento. Em frente à igreja matriz. É por isso, né? Por isso todo mundo passa. E quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente. Sai da frente que lá vem ela. Thank you. E ela o quê? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. DJ Silvinho. Somente agora entendi o brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. DJ Silvinho. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. E aí? Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Bora, Taliba, tá liberado o palco, te vira aí. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi alguma luz. Posso falar? Não tem ninguém com você. Não! Se ela estiver por aí, diga amor. Foi em... Você ligou por quê? Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluca de amor. Ela endoidou. Desesperada, completamente apaixonada. Vem me ver. Fala, bebê. Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano. Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluca de amor. E a Débora Martinha tá na área. Ela que comanda o Bengola. Gente apaixonada, vem me ver. Você fez amor. Bora, Bezerra! Ninguém fez. Um abraço pra ti, garoto! Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou. Diego da GBI você e o Charles do Fanático, sempre no apoio! Nunca alucinada, sou menina apaixonada, me sentindo em suas mãos. Anselmo e a Louríssima, lá do Bola. Uma virgem, tocada pela primeira. E ela o quê? Como a virgem, tocada pela primeira vez. Como a virgem, como a Carabao, o maior show de saudade e marcantes do norte do Brasil. Fala, bebê. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. E ela foi embora. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. E daqui a pouquinho, domingão, vamos estar lá no Círio de Maracanã. Por que razão? Lá na sede do Clube dos Pais. Me deixou. Vai ter o Carabao e o Maracanã daqui a pouquinho. Meu amor, volte por favor. Segunda-feira tem Palácio dos Bares. Castigo, e na terça, véspera do feriado, vamos estar lá no Açaí Biruta. Meu amor, agora Biruta Cabana. Volte por favor. Alô, Raide! Minha vida, minha querida. Tá no ar. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje. E o Silvinho. Fora pra Kelly. Te quero e peço pra voltar. Vai! Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar amor. Vai o quê? Vale tentar, amor. Ah, ah, ah, cintilante, mas belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Vale tentar, amor. Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer. DJ Silvinho. E você? Não, né? Do meu pensamento não dá. Só amigo Feijão do Beigora e o Henrique. Eu sozinho não aguento. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho. Lá vem ele. E você não vem também. Preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele imenso. Era boçal, né? Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. Vou estar naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção. Lá na cabine de picapes, já sou pobre. Pra gente se amar. Na pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Eu sonhei, é mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. O que que você fez? Fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. Partiu meu coração quando você se foi. Você quer, né? Mas ainda te quero. Volte logo, meu amor. E você ama? Amo você, amor. És dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. As gatas que agitam a festa inteira. É de apaixonar. cansei de chorar. Quem foi que ele fez? Se te magoei, foi sem pensar. Me entreguei demais a esse louco amor. Então perdoa. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história não pode acabar. Então confessa. Vinho. E você lembra, né? Desde quando eu te vi, logo eu me apaixonei por ti. Você me faz feliz. Que você tá sofrendo assim na solidão. Você me magoou, mas não me deixe, meu amor, sozinha nessa solidão. Vem-te embora. Vamos sair pra dançar, meu amor, na festa do Premité do Pina. Eu piso no teu pé. E eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim. Mas logo notei teu olhar, minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo tocar uma canção na festa do Davi Son. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig, dig down, dig, dig down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando Davi Son. Diga, diga. Dig, dig, dig, dig down, dig, dig down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando Davi Son. Big Bang, a explosão do Bebê. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te... Dá um brinde, Doquinha. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Já chega. Chega de chorar. Se fosse hoje a gente dava certo. Bora tentar. Um episódio que nunca vai ser lançado. Um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade. Se imagina o resto. E a saudade! E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. E agora? Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. É muito chifre na tua. E a cabeça, será? Nós dois tocando o galo, na filha boiadeira. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Amor mesmo não ser na vida inteira. É pra tocar, Silvinho. No Paraná. Eu falei uma atrás da outra. Jeito. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. E tu marca. Já me marcou o teu sorriso e o pressão, Bezerra. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. que tu faz? Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Chama quem lhe vem! Não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem. E você me entende, que sonho bom. Eu te amo, eu te amo, te amo. Te amo, te amo, te amarei a vida. Que nenhum outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. DJ Silvinho. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa TF, meu coração é super pop TF. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Você quer? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. E quando você vê? Quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir. Sente embora! Estou só. Vem me ver. Vem, vem, vem, vem. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você. Não depende de mim, te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Amor, eu te amo, eu te amo. DJ Silvinho, mixando todas pra você dançar. Silvinho, toca aquela saudade lá. Se você for Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Lave as praias, pois as praias e o sol de Recife mas parecem, parece, né, coisas lá do céu. Bora, Kelly Tio Pé. Quando for Coxinha Brasil até Recife, não esqueça dos livros de... E o Fabuloso tá na... Cadê o Magrão, Fabuloso? E o artesanato. Meu parceiro Juan também tá por aqui. Recife, o divulgador do Silvinho do Carabal. Mas parece... Gente, tá bom. Coisa lá do céu. Só no caqueado. Em toda a cidade, quanta liberdade. E a Bruninha? Como tem moça. Será? E a velha linda. Silvinho. Tem! Como tem moça. Show que é sucesso em todo o Pará. Não me olha assim desse jeito. É, bebê. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. O que passou, passou. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Fala comigo, Louríssima. Fala comigo. Não faz mistério. Abraço, meu grande parceiro, Fabi Pica-Pau lá do Flamenguinho. Lá do Juruna, está na área com a gente. Alô, Pica-Pau! Foi moleque. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tem que entender, dê uma chance. Vanessa do restaurante está boa da hora. Para Vanessa. Eu e você, o resto tanto. O resto tanto faz. Cansei de ficar sozinho na rua. Não tem carinho. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. Teve que perder. Já já chega o pretinho pra comandar. Sem ver o sol nascer, sem ter você do lado. E pra cá, o bolso do papai. Hoje eu sei. Não vale. Não valeu nada. Hoje eu sei. Meu parceiro Lobão tá na área, ele é a Dani. Alô, Lobão! Tanto procurava. Nosso dançarino. Meu amor, é você. Oh, oh, oh. Me leva pra cá. No fundo do espelho, onde você se vê. Uma criança brincando de se esconder. Vai, Bruninha, pra cima, mulher. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Essa aqui era da valor. Aquela esperança que ela tem no olhar. DJ Silvinho. Solte a menina que ainda existe em você. Então sorria. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. O que que você é? É a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. E a Manu é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Bora, Manu! Partiu Maracanã. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Ou ficar presa no chão. E o baile. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que marca. Eu preciso de você. Você quer? Eu te quero, meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo. Eu te quero. Você foi a brincadeira que virou loucura. É o caso passageiro. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade, a mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo. Nossa, amigos, Ceará da Chapa do Pistão e o Barulho do Pixel. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Detona Lobão! Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você, nem você de mim. Bora, Taniba! E sei que nosso amor, qual que é todo teu, não vai ficar assim. Feito nuvem numa ventania, cheia de quê? Cheia de paixão. Tarde de verão, chovia, entrou pelos meus olhos. O Brasil, trio fantástico, estou na área. Sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa. Seu vinho. É o baile. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve. E é o quê? Pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos. Seduzir. Então mergulha, vai. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Navegar teus sonhos. Nosso amigo Arafi do Rock Sem Fim. Teus sentimentos. Alô, DG! Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Amor de primavera em chuvas de vê a menina. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, Eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Hoje eu paro. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Alô, Martinha! Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Fala, menina. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Carabao nos encantou, nos apaixonou. Uai! Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ela vai subir agora. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. E a menina? Menina veneno. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho, Carabao, brilham pra mim, Carabao. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no... E a Larissa tá dando a curtir o Carabao, direto de Coracim. Larissa, fico falando pras paredes até anoitecer. DJ Silvinho, fala, bebê. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você. Sério, dramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão. O que você quer? Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total? E agora? Agora não tem jeito. Cê tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você. Minha prima Priscila e a Natália, hoje curtindo o Carabao, Silvinho. Até que filma fora. Já saiu do CD, já era. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Nosso amigo Denis Construção tá na área. Você vai de mal. Curtindo o Carabao.